nível 170 aprovado via Golfinho 77. Decola da pista 107, perfil de saída Puca, transição Caju com curva à esquerda. Transponder 5136, controle 120.80. Gol no 604, desce para 2 mil pés, o ajuste 1020. Autorizado e LS, reporta estabilizado. Descendo para 2 mil pés, 1020, reporta estabilizado, né, Zé? Foxtrot, cotejamento correto, para acionamento de chaminha, torno no 86, já tem o POB? Boa noite, Liga Acionar, chame táxi, altímetro 1020, Prima Lima Fox. Ponto Terra Pronto, Oceané 6201. Boa noite, Oceané 6201, autorizado ANR decolar, pista no zero, vento variável com 05 nós. 6201, autorizado ANR e decolar, vento variável, Oceané 6201. Um decola os 24, controle 120, décima 8, bom voo e boa noite. 208, bom, boa noite, o Xenem é 201. Controle de Salvador, boa noite, o Xenem é 201. 6201, boa noite, contato radar, sabe, mantém 360, boa lida. Eita. Vinha direto Leda, sobe 360, Oceania 6201. Santana, 6310. 6310, informação em curso X-Ray, Recife aprovado nível 350, via Peruíbe 58. Decolada pista 10, perfil de saída Fuca, transição Caju com curva à esquerda. Transponder 5146, controle 120, decimal 80. Boa noite, informação X-Ray já copiada, autorizado 350, Upper Whisky 258, decola da cabeceira 10, pista 10, a subida Puca, transição Caju, primeira curva esquerda, aciona 5146, controle 120.8, Oceania 6310. Oceania 6310, boa noite, cotejamento correto, centrão. Bora. Paulo Salvador, Oceania 3662, gente da informação Whisky para autorização. Natal. Informação em curso agora X-Ray, Natal aprovado nível 370, via Pesulu 10. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Zipar com curva esquerda. Transponder 5150, controle 120, decimal 80. Tem que autorizado Natal, 370, a saída Puca, transição Zipar, upper Zulu 10, decolando a 10, curva esquerda. O transponder é 5150, controle 1208, 3662. Então 3662, cotejamento correto, chame pronto. Tá pronto pro cheque acionamento, tá? 3662. Então 3662, livre acionamento, chame para o táxi, porta 108. Gente, chamará 3662. Fox, autorizado táxi, reporte na Papá para ingresso na 17. Oceania 6201, no Centro Recife, não autorizou direto bridge, mantém o perfil. Mantendo o perfil, 6201, obrigado. Oceania 6201, no Centro Recife, mudou de opinião, vou a bridge. Boa bridge, 6201, obrigado. 1300? Ah, tá chegando aqui na aproximação, mas adiante. Gente, Golden 04, tem livre pouso, pista no zero, vento variável com 04 nós. Uma pista úmida, um pouco molhada ainda, alguns trechos aqui. Ah, copiado, 604. Táxi via pista, reporte após efetuar 180, cabeceira 17, pronto para decolagem. livre, decolagem 17, o vento 190 graus com 04 nós. No solo 31, à direita, 219 solo, boa noite. 219, obrigado, Dom, 604. Voador, eu vou 604. Voo 604, Alfa, mantenha-se da Juliette. Alfa, mantenha-se da Juliette, voo 604. M201 chama Centro Recife, em 1251, alterno 3325. 251-3325, agradeço o Xenem 201, muito obrigado, uma boa noite, boa semana. Até mais. Lima Fox decolou aos 33, chame controle 120, decimal 8, então bom voo, boa noite. Bom 208, boa noite. Controle, muito boa noite, papapá, Lima, Lima Fox. Papapá, Lima, Lima Fox, sobe e mantém nível 170, saída PUCA, vigilância radar. Ok, sobe e mantém 170 na PUCA, o Lima, Lima Fox. P6748, livre descida para 2000 pés, ajuste 1020. 1020, desce para 2000, 6748. Firmativo, autorizada final no 06748. Boa noite, trip 5216, gente da X. 5216, Aracaju, 190 aprovado, via Golf NES 77. Recola da pista 10, perfil de saída PUCA, transição Caju, com curva esquerda, transponder 5127, controle 120, decimal 80. Gente, autorizado 190 para Aracaju, Golf 677, decolador 10, saída PUCA, transição Caju, curva esquerda, 128, controle 5127, transponder trip 5216. Senhorita, por gentileza, tem como só coordenar o 150 para Aracaju? Afirmo, 150, aguarde coordenação, trip 5216, só confirme o transponder. 5127. Cotejamento correto, aguarde confirmação do nível autorizado. Ok, muito obrigado. Solo Salvador, boa, 3858, tem que dar X-Ray, autorização Fortaleza. Boa noite, são 3858, Fortaleza, aprovado nível 370, via Pesolo 19. Decola da pista 10, perfil de saída Momo, transição Froti com curva esquerda. Transponder 5152, controle Salvador 120, decimal 80. 370, Momo Froti, à esquerda, Pesolo 19, 5152, 1208. Então, 3858, cotejamento correto, chame pronto. Chamará. Gol no 604, Juliette, portão 02. Juliette, portão 02, gol 604, obrigado. Na escuta. 5216 na escuta. Nível reautorizado 1150, muito obrigado. Solo 3858, puxa e sonar no 03. 3858, coordene com a equipe de solo para iniciar o seu acionamento após o parqueamento do Boeing da Gol no 02. Vai que após o Boeing da Gol no 02, coordena o pessoal de solo e. Oi, Salvador, boa noite, tá 3662. Boa noite, 3662, ali mantém, cabeceiro 10. Ali mantém, 10, 3662. Solo Salvador, o Azul 4071, para o pushback acionamento, posição 01. Azul 4071, aguarde, será o número 2 no setor. Aguarda como número 2, Azul 4071. X-Ray 10-0-6-7-4-8. 7-4-8 complete final, chame torre no 186. 186. Papá Romeu Bravo, Alfa Tango, chame controle Aracaju, frequência no 20, decimal 3. Boa noite. Europa 083 descent to 4000 feet, altimetro 71020. 4000, 0820, 0820. Boa noite, WebJet 5827, no 4, pushback acionamento. JET 5827, informo que será o número 3 no setor, aguarde. Aguardar o número 3, WebJet 5827. Salvador, boa noite, Xenia 6313. Xenia 6313, acione identificação. Desse mantém o 050, chegada bom. 050, chegada bom, 6313. Xenia 62, decola 40, chama controle 120, decimal 8, bom voo e boa noite. 1208, boa noite, bom trabalho, 3662. Lima Fox, voo e Aracaju. Ok, da presente Aracaju, Lima Fox. Controle Salvador, 3662, decolou passando 1600 pés. São 3662, contato radar, voe no rumo de Jamo, suba ao 370. Jamo, 370, 3662. Para o táxi 3858, está com 128 a bordo, alternando Recife, 4 horas e 45. São 3858, Índia, ponto, espera, chame a torre no 186, ajuste ao 0020. 0020, 286, ponto, espera. 071, inicia o acionamento após a passagem do Airbus da TAM, retaguarda, chame para o TAM. Vai iniciar o acionamento após a passagem do TAM, vai chamar para o táxi azul 4071. Confirme só a posição do TAM, que vai para o TAM. Ah, já está visual aqui do gráfico, né? Só fizer a tete. Boa, 3258, pode esperar a prova. 358, ali mantém, cabeceiro no zero. Ali mantém no zero. Web 6748, no solo 43, à direita, chama o solo 21, decimal 9, boa noite. 29, boa. O Embraer da Azul iniciou agora, ok? Ele era o número 2 na sequência. Agora o senhor é o próximo. Assim que o mesmo iniciar o táxi, o senhor está autorizado a iniciar o acionamento. Já acordando com a equipe de solo, ok? Que após o Embraer da Azul livrar a retaguarda, está livre o acionamento, chame táxi. Ah, tá ótimo. Muito obrigado. 5827. Paulo, boa noite. Web 6748, livrou na sua escuta. Web 6748, táxi via Alfa, mantenha-se da Juliette. Alfa, mantenha-se da Juliette, 6748. Oxana é 6310? Guarde, vamos pedir novamente daqui a pouquinho, abrir um porão aqui. 6310. Ilhas, no mesmo deslocamento, nível 170. 23662. Lima Fox vai ser ultrapassado pela sua direita, com 5 milhas, com Airbus 320. Está livrando 120 em subida ao 370, Lima Fox. Decola 45, controle 120, decimal 8, tamo voo, boa noite. 08, boa. Salvador, boa, 3858, na sua. Boa, 3858, sobe e mantém o 370, vigilância radar. Ah, o 370, vigilância 58. Juliette pro 05, mensagem 487. Seu Bravo, identifique. Chegada Mari, desde Mateus 050. O 58 está restrito ao 350. Restrito 350, 3858. Brasília. Azul 4071, táxi via Índia, ponto espera, chame a turno no 86, ajusta no 020. 1020, autorizado via Índia, vai chamar o ponto de espera 1864-071 da Azul. 63-0, agora sim, no box 06, está pronto para pista de estacionamento. Oceania 6310, informo que será o número 2 para o táxi. Livre acionamento, chame para o táxi no portão 06. Vai iniciar o pushback, chamará para o táxi no portão 06-6310. Sound of feet. And the clear to intercept the final approach. Intercept the final approach. Xanema 313, livre descida para 3.000 pés, ajuste no 020, segue como número 2 na aproximação. No 020, número 2 na aproximação, tem velocidade recomendada? ...071, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, o vento 190 graus com 04 nós. Autorizado a alinhar e decolar, 420, 71. Taxi Webjet 5827 com 144 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alterna com o fim. Gente, 5827, táxi via Índia, ponto espera, chame a torno no 86, ajuste no 020. Gente do ajuste, via Índia, 2862, Webjet 5827. Lima, Lima Fox, chama Centro Recife, frequência 12545. Alternativa 12685. Salvador 3858? Eu siga. Vai se coordenar para de frotir? Aguarde. Foi. Dezoito e cinquenta, autorizado, frote.